não, não, eu não posso deixar meu Jesus tão querido e ao mundo voltar. Não, pois Jesus é maravilhoso, me tirou do pecado e me deu este rico dom de cantar e louvar o seu nome bendito, aguardando a trombeta soar no infinito e ouvir sua meiga voz, o meu nome a chamar. Não, não, queres hoje deixar este mundo perdido e a Jesus aceitar? Sim, ele em breve virá e os seus escolhidos para si arrebatará. Então poderá subir para o céu de glória e cantar conosco o hino da vitória para sempre no céu com Jesus habitar. Não, eu não posso deixar meu Jesus tão querido e ao mundo voltar. Não, pois Jesus é maravilhoso.